bem coladinho, tá bem safada, descaradinha. Tá de shortinho, bem coladinho, tá de safada, descaradinha. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinha. Tá de shortinho. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. Popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Vem! Olha a popa da bunda, olha a popa. Todo mundo vem, todo mundo vai, vem! Olha a popa, vem! Olha a popa, vai! Olha a popa, vem! Vambora! Olha a popa, vem! Olha a popa, vai! Aqui, ó! Mas bem devagar, vem com calma agora, bem devagar. Vem com calma agora, bem devagar. Tô nem aí, tô a fim de olhar. Popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Vem! Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Vai! Todo mundo vem, todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo vai. Vem! Olha a popa vem, olha a popa vai, olha a popa vem. Vou tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinha. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinha. Tá de shortinho, bem coladinho. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. Popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Vai! Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Aqui! Vem na popa, vai! Vem na popa, vem! Vem na popa, vai! Vai, vem! Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Vou tá de shortinho, picoladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, picoladinho, tá bem safado, descaradinha. Tá de shortinho, picoladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, picoladinho, tá bem safado, descaradinha. Vem devagar, vem devagar, vem com calma agora, bem devagar. Vem com calma agora, bem devagar.